desvio. E o diploma do pra me provocar, joga no chão meu documento. Eu digo na mão, asa cobra, malandragem dá um tempo, seu doutor. Só porque sou favelado, o zumbi já me chega numa zia apavorando. E é cachorro, ladrão, malandro, vagabundo. É disso que eles me chamam na frente de todo mundo. Aí, meu irmão. Pra mostrar serviço, só porque sou favelado, me dá coronhada.